Constituição 8084. Consumir o POB de 345 com 11 horas e 45. Tanque estabilizado, tanque apático, Índia, ponto de espera 2 1895, ajuste no 0 1 4, tanque 8084. Ótimo, Índia 1895, 1 0 1 4, tanque 084. Autorizado, Alian, decolar pista 10, vento 1, 30 graus, meia dúzia de nós. Tanto 84, correção 8084. Decolagem então 8084, cobertura 1-0. Circuito 084 decolado, zona 0, controle 198, bom dia. 198, 084, bom dia. 759, prossiga. Visual pista 10, a temperatura 26, o vento de 150 com meia dúzia, o segmento LSXA. Direção 80084, vai passando 3000 na saída Momo. 80084, sobe 310, saída Momo, viu? Ao 310 na Momo, 80084. O vai passar 060, pode voar na proa de direito? Por isso, inicialmente eu voo Cogbo, o 804. Cogbo, 804. Alerta 8084. Prossegue 84. Estou passando agora 120, pode voar na proa de G20. Mais meia dúzia de milhas autorizado G20. Meia dúzia de milhas G20. Mais meia dúzia de milhas, voa G20. Então 80 G20. Persiste no 26, decima 85, alterno no 2545. Subir a carga 6570 na via chegada mar e desce até o nível 050. Boa, 865, desce para 4000 pés, ajuste no 014. Autorizado pelo 865. 6570, vou Itapi. 020, 30 milhas. Autorizado os desvios, o 6570. Número 2 na aproximação, via 2 para 220 mais. Oito, meia, cinco, número 2, via 2, velocidade 220, 865. Dia no 759, desce até o nível de voo 050. Né? Autorizado, bom. Avista cargo 6570, desce para 3 mil pés, ajuste no 014. Para Campina Grande, via rota apresentada no plano, nível de voo 190, sai da Tael, pode dar o coral. Decola pistão 90, primeira curva direita. Transponder 5005, e o controle de Salvador 119.8. O código transponder. Pouca transição Caju, a saída, curva esquerda após decolagem. Mercinho 70, após os desvios, autorizado Guarduna, desce para 2 mil pés, com 1014, autorizado Elias. Guarduna, 1014, autorizado Elias, Mercinho 70. Boa 9970, autorizado a descida até o 050. Boa no 865, vetor sequenciamento, mantenha PRO, limite magnética 080 de Simbra, 865. Mantenha PRO, limite magnética 080 de Simbra, boa noite, 865. 4040, com fins, via Copas 110, nível de voo 360. Saída da El, Lira, pode vir da Motiva. Decola pistão 10, primeira curva direita. Transponder 5007. O controle instalador 119.8. Boa noite, 65, solicita desvio a 5 milhas na frente da formação Proa 240. 240 autorizado, boa noite, 65. Autorizado Proa 240, boa noite, 65. Formação Golf, autorização. A3171. Bom dia, autorizado Guarulhos, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da El, Lida, pode ler da Motiva, decola pistão 90, primeira curva direita, transponder 5006 e o controle Salvador 119.8. A3171, autorizado Guarulhos, nível 360. Rota do plano, upper de low 10 inicialmente, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, 5006 transponder, 1198 é o controle Salvador. Correto, tem as confirmadas saída da El, Leda, após Leda, Motiva. Após Leda, voa Motiva, 3171. Correto, após conta, 3171. Recontará. Com 3228, 1-9 a bordo. 4 horas e 30, alterna Maceió. 1-9 a bordo, Maceió, 4 horas e 30, confere. Afirmo. Cruzado Pátio, via Pátio, Índia, ponto de espera 2-1895, ajuste no 0 no 4, 5328. 0 no 4, Pátio, Índia. Bom dia, apenas confirmando 1895, ok? Ok, 1895. Na 3597, autorizado Brasília, via Alpesul 107, nível de voo 340, saída Rabó, Elefa, transponda 5010 e o controle Salvador 119.8. Pacargo 6570, estabilizado em saída 10. Seta final, chama a torre agora, 118.95, 6570. 118.95, graças. Correto, depois falando da 3597. Fico 9, completo chegada bom aqui para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS 1759. Pista 10, vento no 40 graus, 08 graus. Oi, bom dia, Sacago 6570, estabilizado em saída 10. Abre Sacago 6570, a porta baixada travada, forma a aeronave da trip iniciando a rolagem, pista 10, mais da pista livre. Guardando pista livre, trem baixado travado, 6570. 165. Completa o sinal 865, chama a torre 118, 95. 118, 95, igual 95, bom dia. Bono 093 ao número 5 na aproximação, reduz velocidade para 220 mais. Salvador. Sim. Chicago 6570, pouso autorizado pista 10, vento no 40 graus, 089. Pouso autorizado pista 10, 6570. Trip 5328 decolado aos 39, controle 198. 198, bom dia, galera. Controle, muito bom dia, trip 5328 decolou pro de Puca. Sobe 190 na vigilância 5328. Pois, solicito 250 e quanto possível Campina Grande direto. 250 agora representa. Obrigado, bom dia. Desce para 4.000, ajuste no 0 no 4. Só 99 no 0, desce até o nível de voo 050. Como Salvador 3171. Portão 62, é pushback, aceleramento. Reporte táxi 3171. Chamar a contact 3171. 1219, galera. Voo 1865, vento 140 graus 05 nós. QNH 1014, pouso autorizado. Pista. Correção, continua a aproximação, guarde pista livre. Guarda. 013. Mil pés, ajuste no 014. O 1865, agora sim, pouso autorizado. Pista 10, vento 15 graus, 150 graus, 0 menos. Autorizado, pouso, boa noite, 65. Autorizando no ILS, gol 759. 759, completa final, chama a torre agora 118.95. Alfa Kilo parte 3. Alfa Kilo parte 3, né? 570. Então 3507 é o número 2 no setor, que é baixo. Guarda, número 3, azul 4040. 1-0, reduz para 2-1-0 mais. 1865 no solo 44, livre direita, dê passagem ao Boeing da ABSA e chame solo 121 decimal 9. Estou em Salvador, bom dia, o gol 1759. Gol 1759, a porta baixada travada. Está baixada travada, meia milha de distância. Tipo 1759, vento 1940 graus, 069, pouso autorizado, pista 10. Quem é que pouso 1759? Boa noite, 65, bom dia, 3 da táxi de alta, ponte antes da Juliette. Será o 7-0, completa final, torre 118-95. Será o 9-9-7-0, continua a aproximação número 2 para Pouso Salvador. Ajuste no 0-4, tá 3-1-7-1. 0-4, ajuste, partiu em que é 3-5-9-7. Pushback, coordenação que pessoal após a passagem da banha da companhia, causa quem é forte táxi. Pro 210, Pro 096, já tem estacionações. 3, após desvios autorizado Duna, 2000 pés, livre elétrico. Desvios Duna, autorizado elétrico, 09. Gula 759 no solo 47, livre direita, 1219, bom dia. Boa noite. 3178, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3178. Geral 9970, vento 130 graus 079, pouso autorizado para o C10. Gente, livre pouso. Oi, Salvador, total 9910, bom dia. Total 9910, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Aguardando autorização, 9910. 9970, no solo, as 49, livre direita, 1219, bom dia. Golo 759, Juliette, portão 5. 5, Golo 759. Chamada Serão 9970. Pode ir, segura pra aí, Golo. Serão 9970, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Autorizada à direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 095, tá 3597. Estabilizando o localizador da Papista no 093. Torre 118, 95. 95, bom dia. 5328, chama Recife 1685. 1685, obrigado, bom dia, bom trabalho, 3328. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Gol 093, estabilizado de LF, vai passar, liga certo. Gol 1093, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre, 093. Total 9910, no solo 52, livre direita, 121, decimal 9. Total 9910, Alfa Kilo, Pat 3. Foi travão, 093. Pouso autorizado, pista 10, vento 1110 graus, 129. Livre pouso na 10, 093. São 3171 no visual, com o Mang da Gol. Afirmativo, visual, 3171. Pós a linha, mantém pista 10. Pós a linha, mantém 1-0, 3-1-7-1. 3597 na escuta da turma. 3597 na escuta da turma, muito bom dia. Bom dia, gentileza. O senhor tem condição de taxiar um pouco mais à frente? Claro, vamos. Grato. 1093 no solo 55, ao livrar solo 121 no décimo 9. Plano 3171 autorizado de decolar, pista 10, vento 110 graus, 159. Tempo só 10 após a rolagem de companhia. Na chegada Bonf, desce para 2000, ajuste no 015. Autorizada direita, via Índia, ponte espera 1895, 1015 agora na altinha, 3240. Plano 3171 decolado, 57, controle 198, bom dia. Obrigado, bom dia, igualmente. Eu tava 3171, transfere, vai passar 2 no pé, na DEL. Via 3171, sobe 360, saída da DEL, vila. 360 da DEL, plano 3171. Após a rolagem do TAM, a linha mantém pista 10. TAM 3597, autorizado decolar pista 10, vento 190 graus, 139. Juliette, portão 612, igual a 093. T597 decolado 09 Zulu, controle 198, bom dia. 198, bom dia. Controle, bom dia. Tá 3517, decolado na Arbor. Vou sobre 340, vigilância. 340, vigilância, tá 357. Azul 4040, decolagem autorizada, pista 10, vento 190 graus, 113 nós. Controle, é possível voar Elefo 3517 para evitar as formações? Autorizado Elefo 3517. Direto Elefo 3517. Azul 4040, decolada 02, controle 198. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 4040, decolou na sua escuta. Quem para o controle? Confirmo, azul 4040.